Interson, o herói arrebentão de Curuçá. Tá valendo! Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama. Vamos junto, se legal! É o show do Inter no festão do São José, o São José! Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Passei a Belinha, onde das atrevidas de Maracanã, que aqui, gente, também. Tá todo mundo na área aí, ó. Que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Interson ou Arrebentão? Me ama. MCG15. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Joga a mão pra cima, quem dá feliz da vida. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver aí, ó. Também brigou. Bora que o bagulho vai começar e doidar nem show e tinha aquele pressão chegando. Chegando. Então joga o popô na pipa. Joga! Então joga, vai mozão. Joga o popô na pipa. Então joga. Então joga. E quem vai amanhecer no Interson, bota a mão pra cima que eu quero ver! Então joga! Então joga! Então joga! Velho 15 BSB, um lançamento atrás do outro, sério! Leandro da Mídia, a arte do som automotivo. Interson! A maioria das amigas da minha ex-mina. Vai, vai! Ô, nananá, olha as amigas da minha ex-mina. Estamos na área, tamo na área! Vamos lá, se liga, o Whindersson tá na parada! Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto de... Olha essa aqui com a gente, toda a turma do Palmeiras, lá de Brasil Novo. Continua essa grande festa aqui com o Interson. Festão do São José. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caramba, CK, vai. Oh, nanana, oh, nanana, a maioria... E as lambiledes tá na área, tá na área, tá na área. Mina louca e doida querendo sentar. Segurou? Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem tá solteiro aí, gente? Quem é sincero, bota a mão pra cima que eu quero ver. Quem é safado, dá um grito que eu quero ouvir. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. O parceiro Alcerinho do Rock tá aqui com a gente também. E a turma de cara pensou aqui com a gente. Parceiro Ataíde já tá na área, tá na área. Pode crer. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois dos quatro. Parceiro Leozinho Vox, da família Vox, de Guaraci. E seguidor da Lamba e Salta, todo mundo com a gente. Alô, Regi, meu parceiro. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, para, para. Já pode ficar pelada. Não demora. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som. Ela... Cheguei próxima semana, tem o nosso Interson. Aí na festa do América, viu, gente? Uma grande festa por lá. Próximo final de semana. Aliás, dias 14 e 15 de outubro. Nossa festa aí. Pra fazer uma grande onda lá. Lá no festão do América. Pode crer, garoto. Dias 21 e 22 de outubro, Interson em Curuçá, a cervejada lá no nosso setor, lá em Curuçá. Junto com a amiga e foi lá pra casa, abre a geladeira, pega, catuaba. O nosso parceiro Birrigo, o rei, o parceiro Bota, o Eric e o Elivan da família BDS, já tá todo mundo aqui com a gente também. Vai, toma pra cima, garoto, garoto! Mineirão Júnior Show. Automaticamente. Fabião Promoter. Já quer embrasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Galera, por aqui com a gente também, a equipe Sapo Pima. Tá todo mundo aqui com a gente também, pode crer. Vai, vai. Do TT, ela não precisa de play porque já vive no automático. Pensar que eu não. Alô, JP, meu irmão! Automático, bem que eu avisei. Parceiro Herto com a gente também, obrigado, Herto. Meu parceiro de longas datas está por aqui hoje com a gente, obrigado, dona galera. Lá do Mega Titãs, está toda a cúpula, meu irmão. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar. Ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar. Ela fica maluca. É muita onda, é muita onda. Sintetiza JP. O meu parceiro Raí do Pop, o Jonathan Rossi Merian, o Marildo, você também, toda rapaziada aqui com a gente. Roselino Johnny, dos primos alucinados aqui com a gente. Quem dá valor de fazer a mão no escurinho, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver aí, ó. Quem já botou o chifre no escurinho, faz barulho, faz barulho. Quem tem uma amiga fuxiqueira, bota a mão pra cima que eu quero ver. Quem tem uma amiga safadona, dá um grito que eu quero ouvir. Bora, Thiaguinho! Já tá na hora, maninho! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Doide, doide, doide, dá tudo aí! E agora? Dancing in the desert, blowing up the já! A segurança aqui com a gente também do ladinho, o meu parceiro Manel fazendo toda a segurança do evento. Aceitando a galera que faz a nossa sua segurança. Tudo pra cima, tudo pra cima, tudo pra cima, tudo pra cima, tudo pra cima. Quem é do Flamengo, bota a mão pra cima que eu quero ver! Quem é do Corinthians, dá um grito aí! Esse é o famoso 16 toneladas. Vai embrasar tudo, meu irmão! Deixou aqui com a gente também toda a nossa polícia militar fazendo aí toda a cobertura da segurança do evento, dando apoio total aí com a nossa segurança. A nossa PM militar tá aqui na festa do São José! São José! Cima que eu quero ver! Eu quero ver! E tá valendo o Seringa! Hey! Oh! Hey! Hey! Vai começar! Pressão, pressão, pressão, pressão! Eu vou deixar você partir pra nunca é o super-herói arrebentão. O que me fez sofrer? Geme, geme, geme, geme. O que me fez chorar? Sacudindo o seringão. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha. Parceiro Herto com a gente, obrigado, Herto. Todos os mega titãs. Sempre ao lado do Inter São de Curuçá. Virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tauá, eu vou ficar. Parceiro Anderson lá na Boutique R.A. Lá na Vila Sorriso de Coraci. Todo mundo apoio pro nosso Ney Show. Pode crer, Anderson. Primos alucinados. Também já tá na área. Pode crer. Vale Yuri do Rock, Yuri do Rock. Grupo Santa Fé. Viviane Batidão. DJ. Sempre ao lado, sempre ao lado. DJ Mulher do Pará. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Te desceu é muita onda, viu? Vai pegar o que me fez sofrer. Me fez sofrer. O que me fez chorar. Eu vou recomeçar. Parceiro Renatinho, nosso amigo Lana Show. Aqui com a gente também, obrigado a toda a galera. Estão ao lado do Interson, toda a rapaziada, seguidor do oficial do herói, pode crer. Bora Marquinhos, bora Diego! Parceiro Léo lá da Lambisal, tá toda a galera por ali também. Toda a tropa de Coraci, meu irmão! Sim, meu irmão! E a galera de Salinas, e Joaquim Brasil de Coxinha, que toda a turma de Salinas. Um abraço pra você também! Parceiro Dino da equipe, com Miguelo! O Maurino João, da família DS, rompendo fronteira, maninho! Sacone! Sacone! Sintetiza, vai! Sintetiza, JP da Lumitec! Vai! Vai, deixa! Vamos lá, Seringão! Bota a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão! Vai! E vai, que bate na palminha da mão. É agora! Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o Mandela. Fui, partiu. O Interson é que me espera. Fui, partiu. O Interson é que me espera. Vai, vai! Hoje eu vou dali, dali da... tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dali a tapinha, tapinha. Alô, Marcelo! E agora, vai, vai! Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Interson é muita onda, é muita onda, é muita onda, é muita onda, vai, muita onda, vai, muita onda. Júnior Santorini. Nosso vereador Cid está aqui com a gente, obrigado, vereador. Ele que pertence à bancada da Prefeitura Municipal de Garapé Azul está com a gente hoje, obrigado. Toda a galera aqui hoje no nosso Indesuri Grossa. Já tô daquele jeito, desce as taças, cerveja e vodka, absolute. Que as meninas gostam, é a Mega Meteoro, que põe pra detonar o pancadão automotivo de Belém do Pará. Na hora que me escutar. Vai ver que isso não é drama. Passando o DJ Diego da Lambisal e o agente do Lagino. Bora, DJ! Esse detona, maninho! Se quiser, vem pra cá, vou me contar de... Parceiro Marcelo! Alô, Marquinhos! Se essa letra pra te incentivar, mas se você mudar, vai fazer falta. Alô, Melri! Se teu hobby é sentar, eu vou te pedir... DJ Ney, não refresca, meu filho! Parabéns, mas preciso de você. O arrebentão do Pará, aqui. Senta bem, olá, então sarra, então sarra. Tá no escurinho, JP, no escurinho, JP. Escurinho, vai. No escurinho, vai. No escurinho, vai. No escurinho, no escurinho, no escurinho. Bota a mãozinha pra cima, quem bate na palma da mão. Na palma da mão. Tchau, tchau, tchau, tchau. Quem vai amanhecer no Interson, bota a mão pra cima e dá um grito que eu quero ver aí, ó. Quem tem um amigo corno faz barulho. Alô, Thiaguinho! Opa, deixou! Tá por onde? Tá por onde, DJ? Já tô aqui na frente! E eu quero sentir a energia da galera aqui do Seringal! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Na palma, na palma, na palma da mão. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Dali, maninho, só pega, não alivia, não, garoto. One, two, de agora. Parceiro Leozinho da Fox está aqui com a gente também, toda a galera de Coraci, lá da Lambissá. Obrigado, Leozinho, e você? Ao som dessa tabacada, piranha, tu vai na vara, relaxa, então não para, safada, tu se amar. Ao som dessa tabacada, piranha, tu vai na vara, relaxa, então não para, safada, tu se amar. Essa aqui é fudimão. Quem veio solteiro pra festa hoje, bota a mão pra cima que eu quero ver aí. Quem foi que deixou a namorada em casa pra curtir o Interson hoje, bota a mão pra cima que eu quero ver. Quem foi que deixou o namorado em casa e veio curtir o Interson, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem é viciado em WhatsApp, dá um grito que eu quero ouvir agora. Quem é viciado em trabalhar, dá um grito que eu quero ouvir. E quem gosta de furar o olho, dá um grito que eu quero ouvir também aí. Uma porrada de gente que gosta de furar olho. Quem veio de Garapé-Açu aqui pra festa do São José, dá um grito aí que eu quero ver, vai. Quem veio de Belém do Pará, faz barulho. Quem é do Seringal, faz barulho aí. Deixou, dali, só as frenéticas, maninho. Vai, vai, e bota a mãozinha pra cima. Vai, vai, vai, vai, vai. DJ, ai, DJ, isso não é legal. Intersul, arrebentando o Pará. Quem que tu tem, quem que tu tem? Stop DJs, Ney Show, Iago, o talentoso. Tô passando mal, tô passando mal. Cortei o Thiago. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Parceiro Marquinhos, de Marquinhos e Cabeção. Tô passando mal, tô passando mal. Esse é parceiro Marquinhos. Tô passando mal, tô passando mal. Parceiro Reage também, lá de cana, sim. Bora reagir. Titã, está toda a galera no Interson, pode crer, meu irmão! Vai, vai! Alô, cabeça! Uhul! Aleluia! Cheguinho confirmado aí, próximo domingo, Ciro de Coraci, aliás, de Belém do Pará. Ciro de Nossa Senhora de Nazaré, domingo. Vamos aí estar em Coraci, Ney Show e Thiaguinho, lá na Lambissal, confirmado. A gente em Coraci, domingo, viu, gente? Vamos junto com a galera da Lambissal pra lá. Eita, coisa boa! Sempre em nome de Grupo Santa Fé. Nosso parceiro Anderson da R.A. Baltic. Tamo junto, garoto. Parceiro Jailson da equipe Gaiato de Cristolândia. Bora, Jailson, você também, garoto. Parceiro Ataíde, vindo aqui com a gente. O motor oficial aqui com a gente. Bora, Ataíde. E a Severa agora, vem agora, vem agora. Pode crer, pode crer. Cheguinho dia 28, 29 de outubro. Vamos até Guarajubal. A grande festa da Massa do Caranguejo, viu, gente? Uma super festa por lá, garoto. Dia 4 e 5 de novembro, vamos até São Caetano de Odivelas. Coisa boa, Interson, meu irmão. É muita onda, é muita onda. Vai, vai, vai! Sacode! Sacode tudo aí! Eu dei amor e carinho, trabalhei pra já for. Deixa aqui com a gente também toda a galera da lá da Serol de Novo Olinda. Estão todos aqui pra gente com a gente, embora ninguém! Antigamente pra ele eu era um romeiro. Ela quis ter entender. Também toda a galera do Denison lá do Porto Seguro. Está por aqui também com a gente, tá toda a galera. Um abraço pra vocês aí. Tá no Interson, tá na área. Pode crer, bora, Ayrton. E agora? Parceiro Ayrton tá com a gente também. Alô, cabeça! Fone Gri! Bora pra cima, pra cima, pra cima do batidão! Pra cima do batidão! Pra cima do batidão, do batidão! E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Quem tá solteiro, quem tá solteiro, quem é sincero? Quem tá afim de descolar uma gata aí, faz barulho que eu quero ver! Cadê o grito dos homens solteiros aí? Isso aí, isso aí! Sacudindo o Seringal! Alô, Igarapé Sul! No batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Família Pirata do Distrito, Railson Lege, o Baixinho Ivan. Ele está todo mundo aqui com a gente, enlouquecendo tudo, marido. Dali, dali, vai, vai, vai. E doido, doido. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Aparelhagem mais carismática da região. Interson ou Arrebentão. Equipe Superbalde também já tá na área. Meu parceiro do rock, os heróis estão em cena hoje, garoto. Hoje, garoto. Sube el mic, mic. Bora, Mega Titãs! Meu produtor Michel, show de coração. Esse tem moral aqui! Bora, Diego, bora, Diego, bora, Diego! Serra, serra, serra! Toda a nossa lambissal, bora ali, toda a galera de coração. Aqui a gente tem um carinho muito grande, toda a rapaziada. Meu parceiro, ré! Bora, Dudu, bora, Dudu! Olha o Igor do Pisang com a gente! Igor acabou o sossego! E a patroa Jones, tá todo mundo na área! Mas é a nossa, nossos heróis invadindo! O Regi doidou na Cristolândia, viu, Regi? Bora aí, bora aí, bora aí! Tá no berço esse cara, viu? DJ Marcos Cauê! Eu moço! Reste, bora, Reste. Igor acabou o sossego, patroa Jones. Igor Bisso Luto, tá no berço hoje, Marinho. Tá no berço hoje, parabéns, Marinho. Parabéns, Marinho. Joga, joga. Joga, joga, joga, joga, joga aí. Joga aí. One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two. E grita. E doida. Tremece. Tremece. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Pra cima, pra cima. Vai no batidão, vai no batidão. E bota na pressão no batidão. E na pressão no batidão. Vai, vai, vai. Não para, não para. E agora? E agora? Interson. É, Interson, o som de Curuçá. O amor que sinto por você. As Lambiledes também estão na área. Tá todo mundo por ali no fundão, no escurinho, Lambiledes, galera da Lambiçá. Parceiro Denis, lá do Denison. Lá do Ivo Seguro com a gente também. Obrigado, toda a galera. Bora, gente! Gente, por favor, se você só ficar comigo. O super-herói. Menina, vem logo aqui comigo e me dá um beijo na boca. Menina. Tá valendo, tá valendo! Tá valendo. Eu era uma menina e você. Não se importava. Me achava nova, boba, que não ia. Muita onda, meu irmão. Agora que cresci, você não para de. Ei, cuida, festa do Acerola, estão na área, pode gritar. Agora eu tô em outra e pra você não dá. No batido, no batido. Ser motor na Thaís, tá aqui com a gente. Tá no meio, pode ninguém. Um abraço pra você, maninho. Lá no meião. É, meu irmão. Foi que eu no meio do piju, para a cabeça. Não vai, vai. Todo amor que você sempre sonhou, tanto desejou. Foi castanhão que nasceu. Moisés, Peladino, já tá na área. Viviane, vai, vai. Batidão. A gente não para não, meu irmão. Vai, irmão. E o olho do rock, você também, meu parceiro maninho. Parceiro Igor Absoluto com a gente, obrigado, Igor. Feliz aniversário pra você, meu parceiro. Tá todo mundo na área, meu irmão. Você sempre me avisou. Amor, larga isso tudo e vamos. Parceiro Diego Absoluto, lá da Vila Sorriso. Eita, moleque sangue bom. Simplesmente as melhores. Aonde? O Arrebentando Pará. A marcante, bora JP. O jeito que a galera gosta, assim ó. É o Interson. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste a esquecer. Parceiro Aerto, bora Aerto, garoto. Ó, o Jones, o Lestense. Mas eu sabia que você ia voltar. Pra quê, pra quê, pra quê? Para ficar. Ok. Mega Príncipe Negro, o som da galera, DJ de Sedieto, tocando nossa canção. Banda 007. O Igor tá solteiro hoje, viu? Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você hoje. Lá vai mexer na vinheta do Igor, pô. Seu coração, minha vida é tão vazia. Sem você, minha paixão. Preciso do Igor Absoluto. Minha cama, e você dizendo, baixinho que me ama. Igor Absoluto. Cada parte, cada pedaço. O Igor acabou o sossego. E a patroa Josi. Chefrinho com você, meu bem. Rafael, essa tá inteira, não deu pra mexer, não. Nem vai, se Deus quiser, né, Igor? É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. The best sound equipment. Você vai entender que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Quando vai, vai, Thiago, vai! Vai, Thiago. sacode, sacode, sacode, tu sacode. Todo dia sofro tentando entender, porque não sei ficar sem você. Tô fechando os coroas em São Luís, viu, gente? O nosso Inderson fazendo esquenta, as horas fazendo seus preparativos aí pra festa dos coroas em São Luís. Quero dizer. Vamos lá, né, Igor? Vamos lá, Igor. Pode crer. Lá é tudo nosso, tudo nosso. Você é mais do que sonhei. Tá na hora, né, Thiaguinho? Tá na hora, né? Parou tudo, parou. Parou tudo. Gente. Ney? Quem sabe fazer o sinalzinho da amizade, bota a mão pra cima que eu quero ver. Opa! Tá na hora, né, Chegue? Nem fazer a onda, vai. O que tu tem pra gente, né? O que tem pra gente aí? Essa aqui, ó. Seguinte, quem é do Paysandu, vai botar a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima que bati na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. E a torcida do Paysandu vai a do Remo que eu quero ver. Quero ver, quero ver, quero ver. Dá pra ser melhor. A torcida do Paysandu vai a do Remo! Eita, nós. E quem é do Leão aí? Tá fraco do Remo hoje, Thiago. Mas tu vai ver a porrada que o Remo vai dar no Paysandu e agora, meu irmão? Quem é do Remo, dá uma vaia no Paysandu aí, vai. Quem é do Remo, faz barulho aí. É disso que eu tô falando, meu irmão. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Quem é acostumado a pular cerca, bota a mão pra cima que eu quero ver aí. Quem tem uma amiga recalcada, dá um grito que eu quero ouvir. Quem tem uma amiga safadona, dá um grito que eu quero ouvir também. Quem tem um amigo corno, faz barulho que eu quero ver. Deixa tudo no escuro, Jota. Tudo no escuro agora. Isso, apaga tudo, apaga tudo. Quem tem um amigo corno, aponta pra ele agora que eu quero ver. Que eu quero ver, que eu quero ver, que eu quero ver. No escuro não dá pra ver nada, né? Não dá pra ver nada, dá pra ver nada. Essa hora que é boa. Quem já pegou o chifre, dá um grito aí. Quem vai amanhecer no Interson, dá um grito que eu quero ouvir. Canta o Daí Sacana. Joga a mão pra cima e faz o sinal da... Joga, joga! Joga a mão pra cima e faz o sinal da... Joga, joga! Vai! É o Daí Playboy! Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho da amizade! Da amizade! Sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar o retorno que é o Playboy e o boladão. Fazendo um som diferente pra novinha do bundão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão. No chão, no chão, no chão, no chão, a menina bate mudando no chão, a menina bate mudando no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, a menina bate mudando no chão, a menina bate mudando no chão. Um abraço, Fábio, Sabrina, o Cleiton. No chão, a menina bate mudando no chão, a menina. Parceiro Roberto, Marcelo, Daniel, de Altamira, o Jefinho, aqui com a gente, você e toda a rapaziada, curtindo a edição Festão do São José. Estou no Brasil. Iriru sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar o... Thiaguinho, nosso Réveillon vai ser em Irituia, viu, Thiaguinho? Fazendo. Sábado e domingo, aliás, domingo e segunda-feira, nosso Réveillon. Vai no chão, lá em Irituia, mas dia 30. No chão, vai no chão. O sábado que antecede aí o Réveillon. Vamos estar em Santa Maria do Pará, viu, gente? Vai no chão, fazendo uma turnê aí. Vai no chão, é, vai no chão, lá por Irituia, lá por Santa Maria. Mais uma vez, mais um ano longe de casa. Vai. Eita, a menina nós. Bate, vou dar no chão, a menina bate, no chão, no chão. O problema é chegar em casa e a sala cheia de presentes. A menina bate, vou dar no chão, a menina bate, vou dar no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Apaga esse negócio aí, pô. Aumenta o balão do som aí, aumenta o balão do som aí. Vai, vai, vai, vai. Tem alguém no Corinthians aí, gente? Tem? Quem é do Corinthians, dá um grito que eu quero ver. Eu quero ver. Quem é do Flamengo, faz barulho. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap tocou. O Super Balde! O uísque com a boxe e um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo, já sei, então dá uma sentada de cima pra vai! Vai, vai! Senta porra pra caralho, senta porra vai! você tá porra, vai caralho, você tá porra, vai. Você tá porra, vai caralho, você tá porra, vai. Você tá porra, vai, toma. Interson? Toma, toma, toma, toma. Também Tonelada de Salinas aqui com a gente. Obrigado, toda a galera fazendo presente aqui com a gente. Obrigado, Tonelada de Salinas. O sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou uma proposta irrecusável. Whisky, cama, boxe, um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra, vai. Senta porra, vai caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai caralho. O Arthur, homem da geladeira, o Arthur. Senta porra, pode crer. Toma, toma, toma, toma. Segue o baixo. Toma, toma. No cabeçudo, hein? Toma, toma. Do cabeçudo. Alô, cabeçudo! É brisa! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada. Um abraço aí pra Tati e pro Beto. Negão Will, galera do distrito. Tá por aqui com a gente também, toda rapaziada. Obrigado, galera do distrito. Tá todo mundo junto e misturado hoje. Aqui no Whindersson. Whindersson, Whindersson, Whindersson. Do jeito que os paredão gosta, bota os paredão pra gritar, anotar, vai, vai. Levei ela pro motel, foi sequência de soca, só que quanto mais eu botava, a novinha pedia, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Interson tocando tudo, tocando tudo. Bota, bota, bota. Stop DJs, Ney Show, Iago, o Talentoso e Tiaguinho Pressão, tocando tudo. A mulher que tiver solteira, fica na frente do homem que tiver solteiro aí. E o homem pega no cabelo dela e canta assim, ó. Pega no cabelo dela, chama ela de piranhona. Pega no cabelo dela, chama ela de piranhona. De ladela, toma, vai, de costela, toma. De frente ela, toma, toma, toma, toma, toma. De ladela, toma, toma, de quadela, toma. Sacode, maninho! Toma, toma, toma, toma. De costela, toma. De quadela, toma. De ladela, toma, toma, toma, toma, toma. Ó, Franciele, Gabriel, Isvaldo, toma. Erlani, toma, vai. Toma. Som, Felipe, de Manituba. Tá aqui com a gente também, pode crer. É o Daí Playboy. Vamos dançar! Leozinho Fox, tá aqui com a gente, toda a equipe Fox. Ô Leozinho, tá com a gente, bora igreja. Todo dia chega no Lambisal, as Lambiledes. Todo mundo por ali também, a galera lá de Coraci da Vila Sorriso. Aqui, o Arrebentão do Pará. Para que hoje ela tá virada pela madrugada, com gente santa e de santa não tem. Aí, Arthur, providenciar a imagem. Nossa logomarca da R.A. Boutique, lá de Coraci. Patrocinador oficial do Top Nation Show. Grupo Santa Fé, também no telão. O Super Balde tá aqui com a gente, aqui na frente, enlouquecendo tudo. Opa! Cadê o cabeçudo, hein? Mega Titãs, com a gente também toda a galera. Um abraço pra vocês aí. No Messi, Messi vai. Moleque, a Super Balde tá chapado de gelada aí na frente, viu? Altos e outros pacotes, aí essa galera manda ver. Brasar, viu? Bora ver, bora ver. Pegada massa, a nova sensação. Parceiro Johnny, grau tudo na equipe Tubarão. Obrigado, Johnny! Se tá achando bom, abre o porta-malho, pode aumentar o som. Bora, Igor, bora, Igor! A nova sensação. Carreira solo agora, o Igor, meu irmão. E vem com nós, se tá achando bom. Mano, tu só funciona com a Piura Azul. Chama a galera aí pro meio do salão. Eu quero ver todos vocês testando a corda. Já já tem bolo, viu? Chama a galera aí pro meio do salão. Eu quero ver todos vocês testando a coordenação. Vai! No Messi, Messi vai, que tá gostoso. Mega Titãs hoje com a gente. Equipe completa hoje. Messi, alô, cabeça! Pra frente e pra trás, pro lado e pro outro. No Messi, Messi, Messi vai, que tá gostoso. Pra frente e pra trás. DJ Ney, não refresca, meu filho. No Messi, Messi vai, que tá gostoso. Pra frente e pra trás, pro lado e pro outro. Vai! Mexe pro Xandinho, vai. Pra lá, pra cá, pra frente e pra trás. Mexe, mexe. Pegada massa, a nova sensação. Demorou essa galera que curte Xane Avião. E vem com nós, se tá achando bom. Abre o porta-malho, pode aumentar o som. Pegada massa, a nova sensação. Demorou essa galera que curte Xane Avião. A van parou na frente da casa do Marquinho. Ele falou assim: olha, eu vou bem aqui e já volto, tá? Rapidinho. Parceiro Rony, Dinho, Luciano, da equipe, como encarado, tomando toda a sua de querer, garoto. Chama, chama. No Messi, Messi, Messi vai, que tá gostoso. No CD, puta que pro lado e pro outro. No Messi, Messi vai. Segunda-feira. E foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 18 aninhos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 18 aninhos. Segunda-feira, o que é que vai dar, Jota? Jota, Jota. Vai acontecer. Vai dar PP, PP, PP, vai dar, vai dar PP, vai dar, vai dar PP, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Ô menina muito louca, vem puxando e balançar. Dá PT, vai dar. Bora, Marquinhos, bora, Marquinhos. Vai dar PT. Bora, cabeção! Vai dar PT, arra de aço. Dá PT, vai dar. Menina muito louca, vem puxando e balançar. Thiago Rico. E a gente também tendo a oportunidade de conhecer aí, de aliás, de rever toda a galera de Coraci. Pessoas que pelo gosto têm um carinho muito grande, toda a galera da Vira Sorriso. Parceiro Marquinhos, meu amigo Diego. Pelo qual a gente se conhece há muitos, muitos anos aí. A gente se encontrando aí no destino das nossas vidas. Seguindo aí a trajetória de DJ. Coisa boa demais, viu, gente? Valeu, Diego. Sabe quem é nós, Diego? Galera da Lambisal de Coraci. Tamo junto, tamo junto! O sinal, viu, levaram toda a minha gelada, viu? Vai dar PT, vai dar. LTCD tá chegando. Tu sempre foi um serrador e hoje foi um cerrado. Diga-se de passagem. Vai dar PT, vai dar. Vai embrasando. Vai! Ela ficou animada. Fiquei sabendo. Thiago Rica! Então para! Parceiro Perico Rei! O Bota, meu amigo Érico Arivan! Família BDS! Adita Curuçá! Vamos só segunda-feira, pode crer, sabe que é nós! Valeu! Tinha uma criança da Caboclo Mamãe. O nome dele é Josão. Josão do Igor. Vai, vai, vai, João. É os Igos! Embrasado, vai, vai, vai. Parceiro Inverso, meu amigo Igor. Gaia Elisângela. Vai, embrasado. Colega de Santa Helena com a gente também. Obrigado, toda a galera. E aí, barraca? Marcelo Barraca. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abra a geladeira, pega a catuaba. Nosso parceiro Eric. O Elivan, rei do Dinho. Você no Mauro Gaia, o nego das trincas. Já pode ficar. Bora, reage. Não repara. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada, não perde gama lá. Mas dança, tua moto caiu aqui. Ainda mais que tô em cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando, Maceió. Yo, yo. Wendel. galera de Marituba, tá todo mundo aqui! Patrão Júnior Show. Uhul! Eu quero ver vocês, vai! Quem aprendeu a dança aqui? O Top DJ, Ney Show. E a batida do papai. Destreme tudo enquanto sofre o batidão, toca a corneta. Sacode o médio. Galeguinho das encomendas. Sobe. Cheguinho! Sede aqui. Onde acontece essa grande festa aqui? Foi descendo. Tomado de ponta a ponta! Coisa boa, tá aí do São José, tá de parabéns. Manda uma grande festa. Mais um grande evento aí pra toda a galera. E a portaria a partir de agora está totalmente liberada pra galera! Pode quebrar o cercado pra dar a galera aí. Ah! Vai descendo, vai. Vai descendo. Bora, Jota! Sobe. Cadê o bababa kit? Eu desci, vai descendo. DJ Tiaguinho Pressão. Isso aqui é do meu patrão, Jorge Luiz Mansa Flor, diz se ele gosta. Paulino Júnior. É o forrozão pra galera. Sacode o médio. Ah. Uhul. Vai descendo. Sobe. Cadê o bababa kit? Igor absoluto! Igor acabou o sossego e a Jorge! Parceiro Igor, ele tá solteiro hoje! Tá no berço, mocinho, maninho! Júnior! Ele veio curtindo um som que ele dá valor, pode crer! Isso aqui é o meu patrão, Jorge Luiz, nossa flodinha, se ele gosta! Vamos falar em solteiro, gente! Quem tá solteiro ainda, bota a mão pra cima que eu quero ver aí! Quem tá afim de arrumar um gato, então uma gata, hoje bota a mão pra cima que eu quero ver! Então tá na hora, preto. Banda 007. Escuta aí, Tiaguinho. Olha essa onda. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. É doida ela. Que diz que o bom da vida é ser solteiro. O Igor que o diga. Diz se adiantou alguma coisa. Adiantou sim, pô. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijo. Para, eu quero beijar sim, vai. Banda zero. Vamos dançar! De pijama, maquiada, desbocado, educado. Portaria totalmente liberada, viu, pra galera. Somos estribados agora, viu? Chinela havaiana. De TPM, meu sossegado viajante. Parceiro Igor, esse é parceiro melhor guardinho. Sempre ao lado, sempre. Saíra com a vida arrumar. Super balde, talalha, talalha. De qualquer jeito. Tá gelada, viu? Raiva ou medo, de fogo ou desejo. Vamos dançar que tá na hora. Alô, Arthur! E os seus defeitos. Aí, boneco, mês que vem tu é decidir que lado tu vai, hein, boneco? Não esquece de nada. Vem pra minha vida, vem. Que eu não quero mais nada. Aí, boneco. Nada e nem ninguém. O que há de bom nas outras, você tem vezes sem. Você no maluquinho, o Renato, o Adelson. Vem pra minha vida. Toda a galera de Salinas aqui com a gente também. Eu não quero mais marcando nada, presença. Mais nada e nem ninguém. O que há de rocha, hein? Soltas. Galera de Salinas, aqui com a gente também. Pode crer. Meu coração tá pronto. Chega, Dodô. Por você. e pode entrar sem bater. Banda 007. Eu te quero de qualquer jeito, com raiva ou medo, é boneco. Fogo ou desejo, em suas virtudes e os seus dedos. Maluquinho da festa do Flamengo! A libera de modelo aqui com a gente. Alô, Maluquinho! Não esquece de nada. Galera de Salinas, lá do sal do céu. Vida vem, que eu não quero mais nada, mais nada e nem ninguém. O que há de bom nas outras, você tem vezes sem. Banda 007. Aí, Tiaguinho Pressão. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. Escolha a melhor roupa, viu? O bom da vida é ser solteiro. Vamos dançar! Diz se adiantou alguma coisa. A melhor roupa que era do candidato, né? Curar a rive passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Dura que só! Beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Tira o Thaís, filha primeira. E lembrou de mim, não teve. Você também, maninho. Vai, vai. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Sempre em nome de grupo Santa Fé. A gente se completa. Sucesso, claro. Se for um pouco esperto. R.A. Bolchique de Coraci. A loja que apoia o Top Nation Show. Eu era. Banda 007. Exagerando, sim. Sou mais você que eu. Sobrevivo de olhar. As Lambiledes ali com a gente também. Tá curtindo a galera da Lambisal lá de Coraci. O meu assunto que não muda. Minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura. E que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Homem da geladeira! Olha o sapato no telão, sapato Arnu, sapato Arnu. Só pega o sapato aí, meu irmão. Não finja que eu não tô falando com você. Cadê aquela nova, JP? Cadê aquela nova? No meio da rua. Porra, meu irmão. Eu tô entrando no meio dos carros. Se você, a vida não continua. Esse sapato deu o que falar essa semana, viu? Tô falando com você. Tá lá, JP. Entendi o que eu tô passando. Super Bowl por aqui com a gente, olha. Muito chope rolando na Super Bowl. Pode crer, meu irmão. Me apaixonei pelo que eu entendi. Banda 007. Alô, Marquinho! Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco, se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco. Perfeito. Pior que eu nem sou de rolo. Perfeito. Alguma dúvida? Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho. O Igor acabou o sossego. E a patroa Josi. Hora do almoço pra cortar o cabelo. Aqui. Pior que Igor Absoluto. Eu não teria te encontrado. Eu não teria te apaixonado. Mas e aí? Vamos dançar hoje, festão no São José, Igarapé-Açu, mais precisamente no Seringal, a gente vai detonando pra galera. Quer que eu faça um café, ou faça minha vida, se encaixar na sua, aqui mesmo na rua. acontecer. Tem dia, lugar e tem Banda 007. Os Mega Titãs aqui com a gente. Hoje estrouxeram até a segurança particular. Pode crer. Se eu não parasse bem na hora do almoço. Alô, cabeça, alô, cabeça. Cadê o Ayrton? Sou vaidoso. Ayrton, cadê tu? Cadê o garotão? Eu não teria te encontrado. Eu não teria me apaixonado. Festa dos Veteranos em São Roberto. Dia 25 e 6 de novembro. Quem toca é o som do Mega Pop. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. Vai! Nem a metade. Domingo, Ciro de Belém! Nossa Senhora de Nazaré! E vai ter Lambi Salves fazendo uma grande festa. Lá em Coraci, viu, gente? Ainda contam. Participação especial. Vinha do Ney Show, o Cheguei Impressão, lá no Lambi Sal em Coraci. Tá confirmado, vamos só virar sorriso lá no nosso setor. Tá fazer uma visitinha, que boa. E dá aquela serrada. Vamos pra lá, Igor, bora. Fechou então. Se falta alguma coisa pra você. Bora, Jota! Que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva. Não sei se o Marquinhos vai deixar eu tocar, mas eu vou, viu, Marquinhos? Eu te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover. Vamos junto, Igor. Poder contar os pingos da chuva. E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz de São Paulo acender. Banda 007. A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou aqui. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Vamos sim, vamos dançar. A marcante, vai. Me amarrar a um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Esse desse é muita onda. Ele toca tudão pra galera. Deixe-me ir pra onde eu quiser. O Stringal vem. Prefiro muita onda, meu irmão. Do que sofrer junto a você. Não dá, não dá. Se já não dá mais. Vamos sim. Não vamos brigar. Não. Vamos dançar. Festão do São José, o Whindersson tá na área. A gente já não fala mais de amor. Já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. Whindersson e Lojas Santa Fé. As verdadeiras tradições de Curuçá jamais serão esquecidas.